Muito bom dia, queridos irmãos. Um privilégio muito grande poder ocupar o púlpito desta igreja mais uma vez. Passei por aqui 3 vezes como pastor desta igreja. 1990 foi o primeiro momento. Não que eu seja velho, claro, né? Eu só sou jovem há mais tempo que vocês. 1990 eu cheguei, meu segundo ano de pastorado, para ser pastor auxiliar do reverendo Labieno. Trabalhamos juntos em 90, em 91 eu assumi o pastorado da igreja, o reverendo Labieno foi em missões para Moçambique, na África, eu fiquei aqui em 90 e 91. Depois, em 94, eu retornei como pastor auxiliar da igreja, com o reverendo Francisco Lúcio, para a organização da Igreja Presbiteriana Missionária, naquela época o nome era Igreja Presbiteriana Missionária de Valparaíso. Depois o nome foi mudado para Igreja Presbiteriana de Valparaíso de Goiás, filha desta igreja também. Em 95 organizamos a Igreja Presbiteriana da Cidade Ocidental, também filha desta igreja. Eu pastoreei concomitantemente Valparaíso e Ocidental durante o ano de 95. Retornei aqui para a Igreja Presbiteriana do Guaradouro como pastor auxiliar em 1998, como pastor auxiliar do reverendo Geomário Carneiro, para a plantação da igreja, que hoje é a terceira igreja presbiteriana do Guará, localizada aqui na QE 38, igreja que o reverendo Fábio mencionou. Né? E aí ficamos aqui na 38, de 98 até 2004, como congregação desta igreja, e eu como pastor auxiliar, inicialmente do reverendo Geomário, e no último tempo, do reverendo Everson, que sucedeu o reverendo Geomar no pastorado desta igreja. Em 2004, organizamos a igreja presbiteriana, terceira igreja presbiteriana do Guará, e eu permaneci ali mais alguns anos. Hoje estou como pastor auxiliar do reverendo Vulmar, na igreja presbiteriana pioneira de Brasília, ali no núcleo Bandeirante. Tanto um privilégio muito grande retornar ao púlpito desta igreja, depois de tantos anos, e privilégio maior ainda de poder parabenizar esta igreja pelos seus 42 anos de organização. E agradecer muito ao amigo, companheiro, reverendo Fábio. Fábio de Jesus. Esse cabra é bom, viu? Fábio de Jesus. É isso aí, não é? Fábio de Jesus. Privilégio, reverendo Fábio. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite, reverendo Fábio. Reverendo Robson, bom rever também. E rever os irmãos, alguns talvez me conheçam daquela época, mas eu vejo que a igreja se renovou, e renovou muito, não é? De qualquer forma, tem pelo menos o Neto ali, cadê o Neto? Aqui, né? Está lá fora. Pelo menos o Neto, da época, né, que eu pastoreei aqui, o Neto era pivetinho, corria aqui pelos corredores da igreja, não deu trabalho, viu? Corria pelos corredores da igreja, mas não deu trabalho, bom menino. Luciano também, está por aí, né? Estava aqui no louvor. Esse deu trabalho, né? Esse já não posso dizer a mesma coisa, já deu trabalho. Sem mais delongas, queridos, abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler todo o primeiro capítulo desta carta. Hoje eu estou, agora pela manhã, me fazendo acompanhar do meu filho caçula. Fica de pé aí, João, para os irmãos poderem vê-lo. Meu neném, meu nenenzinho, né? João Alexandre. À noite, se Deus permitir, eu acredito que toda a minha família estará aqui conosco, participando. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, eu vou ler todo esse capítulo, peço que você acompanhe silenciosamente na sua Bíblia. Assim como estamos, vamos fazer a leitura deste capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Senhor, mais uma vez, levantamos a nossa voz súplice a Ti na manhã desse dia, para rogar ao Senhor que, mediante a iluminação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos capacite para compreender a Tua palavra que está aberta diante de nós e para Te exaltar pela Tua graça maravilhosa em nosso meio. Ajuda-nos, Deus. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, fala, Senhor, ao nosso ser, que esta palavra encontre guarida em nossos corações e produza em nós uma resposta de obediência e fé para a glória de Jesus, em nome de quem oramos. Amém, Senhor querido. Amém. Queridos, nós, seres humanos, temos uma necessidade muito grande de termos diante de nós modelos, paradigmas em que possamos nos espelhar para seguirmos o nosso caminho. A juventude se espelha aí em artistas, em atletas, alguns dão até bons exemplos, outros nem tanto. Mas nós sempre estamos olhando algum exemplo. As crianças em casa estão fitando os seus pais, olhando o exemplo dos seus pais e replicando o exemplo dos seus pais. Ontem mesmo recebemos em nossa casa uma sobrinha, filha do meu cunhado, que tem uma síndrome chamada Síndrome do X Frágil. Ela não se aquieta, parece um pouco com autismo, mas não é autismo, é um pouco diferente. E ela não se aquieta, ela anda de um lado para o outro e é muito falante. E a gente ri muito em casa, porque ela replica exatamente as mesmas frases que os pais falam. A gente convive com os pais, ouve aquilo que os pais falam, as frases típicas que os pais falam, e ela replica exatamente aquelas mesmas frases. Tem os pais como modelo. E de fato, queridos, nós precisamos de modelos. Nós precisamos nos espelhar em alguém para seguir os passos de alguém. O texto que nós lemos fala de um modelo muito especial. E hoje, ao estarmos aqui já nesses momentos de comemoração, não é? nessa caminhada de comemoração dos 42 anos, de organização da Igreja Presbiteriana do Guaradouz, nós queremos trazer aos irmãos uma palavra sobre a Igreja modelo, conforme o apóstolo Paulo fala aqui no verso de número 7, de sorte que vos tornastes o modelo. A Igreja em Tessalônica tornou-se um modelo. A Igreja Presbiteriana do Guará 2 é também uma igreja modelo. Uma igreja modelo em plantação de igrejas, por exemplo, reverendo Fábio. Foi uma igreja que, em um momento muito peculiar da história do Distrito Federal, avançou e plantou outras igrejas e contribuiu para o crescimento do Evangelho, não apenas na evangelização aqui do Guará 2, não apenas na vida das pessoas que congregam aqui no templo da Igreja Presbiteriana do Guará 2, mas contribuiu, inclusive, avançando para fora do próprio Distrito Federal, plantando igreja na Ocidental, plantando igreja no Valparaíso, depois vindo plantar igreja aqui mais próximo, dentro do próprio Guará 2, uma igreja que tem avançado, uma igreja que tem sido modelo nesta visão de plantação de novas igrejas. E isso é bênção, bênção do céu para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na terra, para a expansão do reino de Deus na terra. A incursão de Paulo, Silas e Timóteo em Tessalônica, especialmente falando de Paulo e Silvano, Silvano e Silas são a mesma pessoa, apenas variantes do nome grego e do nome latim, em latim, deste irmão querido que foi companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Ao relatar aqui a incursão em Tessalônica, Paulo fala de muita tribulação. Ele fala no verso 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Portanto, o trabalho de evangelização em Tessalônica foi um trabalho árduo. Paulo e Silas sofreram perseguição, eles estiveram durante um tempo instalados, hospedados na casa de Jason, e como era costume de Paulo estar nas sinagogas, e nas sinagogas Paulo pregou o Evangelho por algum tempo, e a perseguição se levantou em Tessalônica. Judeus, movidos de inveja, agitaram a turba. Você encontra esse relato em Atos 17, Atos 17 de 1 a 9, é um curto trecho ali da narrativa de Lucas em Atos, falando sobre a chegada daqueles missionários que foram tidos por aqueles que transtornaram o mundo. Olha que maravilha, reverendo Fábio, olha que maravilha. Eu gostaria de ter um epíteto deste, como tiveram Paulo, Silvano e Timóteo, que foram chamados de aqueles que transtornaram o mundo, chegaram também aqui. É claro que essa fala foi expressada num primeiro momento como altamente negativa, porque estavam dizendo que Paulo, Silvano e Timóteo estavam atrapalhando a vida da cidade de Tessalônica, estavam subvertendo a ordem, estavam pregando um outro rei que não César. E eles então, movidos de inveja, levantaram a turba, foram à casa de Jason, porque ouviram dizer que eles estavam hospedados ali, mas como não encontraram Paulo hospedado na casa de Jason, eles pegaram Jason e alguns outros irmãos, levaram perante as autoridades e só o soltaram depois que pagaram fiança por um crime que não cometeram. Como seria bom se nós pudéssemos também ser chamados de aqueles que transtornaram o mundo, chegaram também aqui. É claro que, olhando de um ponto de vista agora positivo, transtornar o mundo com o Evangelho, transformar o mundo com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que nasceu em meio a muita tribulação, irmãos que sofreram perseguição, irmãos que foram presos injustamente, irmãos que tiveram que desembolsar de seus recursos, pagando fiança para obterem uma liberdade que lhes foi tirada injustamente. Perseguição e igreja crescendo. Evangelho sendo pregado. Irmãos sendo firmados na fé. E uma igreja sendo considerada igreja modelo. Igreja presbiteriana do Guará 2, igreja modelo. 42 anos de organização servindo ao Senhor e proclamando o Evangelho no Guará, no Distrito Federal e, quiçá, para o mundo todo. Uma igreja modelo, não é modelo por causa do seu templo. Aliás, muito bonito, e foi minha sobrinha quem planejou, né? Mais bonito ainda porque foi planejado pela minha sobrinha, a arquiteta Eliane. Mas não é o templo que é modelo. Por mais que o templo seja bonito, por mais que a estrutura seja bonita, não é desse modelo que estamos falando. Não é desse modelo que a Bíblia fala. Ao contrário, a Bíblia fala da igreja modelo, pensando na igreja como de fato ela é. Uma comunidade de irmãos, de pessoas alcançadas pela graça de Deus mediante o lavar regenerador do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, para serem servos e servas, irmãos em Cristo servindo ao Senhor. Portanto, aqui está a igreja. A igreja é formada de gente. A igreja somos nós. E é esta igreja que é chamada de igreja modelo. E uma igreja modelo, ela é composta de gente. Primeiramente, queridos, versos 8 e 9. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, porque eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A igreja modelo é a igreja composta de gente convertida ao Senhor Jesus Cristo. Gente convertida, gente tirada do caminho do inferno e conduzida pela graça de Deus para o caminho do céu. Paulo está dizendo que a palavra de Deus repercutiu naquela região. E vejam que a igreja de Tessalônica tornou-se modelo não apenas na Macedônia e Acaia, região de Tessalônica, mas no mundo inteiro. E agora aqui, em pleno Guaradouro, Brasil, estamos vendo a repercussão da igreja modelo de Tessalônica, de uma igreja formada por gente convertida ao Senhor Jesus Cristo. Igreja é a comunidade de gente convertida. Primeiramente, queridos, observamos no verso 8 que Paulo fala de uma fé objetiva. Ele diz, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Gente convertida é gente que crê em Jesus, gente que estrutura, gente que compõe, gente que faz uma igreja modelo, é gente que crê em Jesus Cristo de verdade, gente que teve a graça de Deus de receber o dom da fé para crer que Jesus é o Senhor na terra de César. Quando se dizia César é o Senhor, os cristãos estavam subvertendo a ordem para dizer Jesus é o Senhor. Fé, fé em Jesus Cristo. Paulo fala dessa fé objetiva e no verso 3 ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Quando a gente lê essa expressão, operosidade da vossa fé, a gente se lembra de Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. E por um tempo o próprio Lutero hesitou em aceitar a carta de Tiago, por causa daquele ranço da salvação pelas obras que era firmado e que era pregado pelo catolicismo à época e especialmente naquele período da reforma protestante, Lutero relutou em aceitar a carta de Tiago, mas posteriormente ele compreendeu que Tiago estava falando da operosidade da fé. Uma fé operosa é uma fé que se transforma em atitudes de amor, em atitudes na direção do próximo. Uma igreja modelo é composta de gente convertida, gente que recebeu o dom da fé, uma fé operosa, não uma fé inerte, mas uma fé que se transforma em atitudes de amor, uma fé que vê o próximo como objeto do amor de Deus, uma fé que quer realmente mover o coração para ser um coração que transtorna o mundo, um coração que olha o pecador como Deus vê o pecador com graça e misericórdia. Uma fé operosa, uma fé que transforma em atitudes no dia a dia. Mas a conversão, ela também se dá pela metanoia, que Paulo fala aqui no verso de número 9, quando ele diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo está falando aqui da transformação que o poder de Deus opera no coração humano, a chamada metanoia, ou metanoia, aportuguesado, que significa uma transformação da mente, e aqui a mente como sinônimo de coração, ou o coração como sinônimo de mente, como aquele órgão principal do corpo humano. Paulo está falando, então, de uma transformação, de uma conversão, que significa uma mudança de direção plena. Como dissemos, é aquela mudança que tira a pessoa do caminho do inferno e coloca a pessoa no caminho do céu. É uma guinada de 180 graus sobre o eixo. Quem estava caminhando em direção ao inferno, num dado momento é alcançado pelo Evangelho. E há uma guinada de 180 graus e o caminho se torna completamente outro. Deixa a direção do inferno para seguir a direção do céu. Essa é a verdadeira metanoia, é a verdadeira transformação da mente que o poder de Deus opera na vida daqueles a quem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo alcança, a graça do Senhor Jesus Cristo alcança, ao ponto de Paulo dizer na carta aos Efésios: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, estando vós no inferno por causa dos delitos e pecados, Ele vos deu vida. É o poder de Deus transformando, é o poder de Deus revivificando aqueles que, mortos nos pecados, nos delitos e pecados, recebem de novo a vida para passarem a compor a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja modelo, a igreja composta por gente convertida, por gente que tem fé, por gente que foi transformada para viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, queridos, no final do verso 9, nós encontramos o evento fé sendo transformado em atitudes. Final do verso 9, ele diz: vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Paulo está falando aqui, queridos, que aqueles homens e mulheres da cidade de Tessalônica que serviam a César, que serviam ao diabo, que serviam a si mesmos, foram convertidos e a fé que lhes foi dada tornou-se uma fé operosa, uma fé operosa que se transforma em atitudes para serviço a Deus enquanto se serve ao próximo. Por isso, no versículo 3, quando ele está escrevendo essa carta e lembrando-se dos irmãos de Tessalônica, ele diz também que ele recorda-se diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé daqueles irmãos, mas também da abnegação do amor daqueles irmãos, de uma fé que se transforma em atitudes de amor. E agora, então, Paulo fala do serviço que aqueles homens e mulheres passam a prestar a Deus, porque eles deixaram os ídolos, eles abandonaram os ídolos, conforme Paulo diz aí no verso 9, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para um serviço a Deus. Agora eles não servem mais à idolatria, agora eles não servem mais a si mesmos, Agora eles não idolatram o dinheiro, não idolatram o carro do ano, não idolatram a sua casa, não idolatram marido à mulher, mulher ao marido, não idolatram as coisas do mundo, mas têm os seus corações transformados, saem da idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E aqui é interessante a gente observar, quando Paulo usa a expressão Deus vivo, ele está usando um termo meio que gerúndio, como que dizendo o Deus vivente. Diferentemente dos deuses a quem aqueles tessalonicenses serviam, os ídolos têm boca e não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, conforme o Salmo 115. Agora Paulo está falando que aqueles irmãos se dispõem a servir ao Deus vivente, não apenas ao Deus vivo, mas ao Deus que nós sabemos que permanecerá vivo eternamente. É o Deus vivente, é o Deus que está com a sua vida em desenvolvimento. É o Deus vivente, não é um Deus que vai morrer e ficar morto. Paulo está falando isso especialmente fazendo referência ao sacrifício de Cristo, que morreu na cruz, mas ressuscitou e permaneceu vivo. A ideia aqui, queridos, é de que nós servimos a um Deus que venceu a morte, a um Deus que, como o reverendo Fábio repetiu aqui, ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O Deus vivente a quem nós servimos é o Deus que faz de nós uma igreja modelo, para podermos dizer ao mundo: somos modelo porque servimos ao Deus vivente e verdadeiro. Não aos ídolos, deuses falsos, não aos deuses que não podem cumprir as promessas que fazem, mas servimos ao Deus verdadeiro, ao Deus que cumpre a sua palavra, cuja palavra não volta atrás. Esse é o Deus verdadeiro a quem nós servimos. Por isso, somos uma igreja modelo. A igreja de Tessalônica foi modelo e continua sendo modelo até hoje, porque podemos ver quanto Deus realizou na vida daqueles irmãos e o quanto nós podemos nos espelhar no modelo daquela igreja. Mas não apenas nos espelhar no modelo daquela igreja, mas nos tornarmos também igreja modelo em pleno século XXI. Em terceiro e último lugar, queridos, para concluirmos sobre o que é uma igreja modelo, que é uma igreja composta de gente convertida por Jesus, de gente que serve ao Senhor Jesus, e, em último, é também uma igreja composta de gente que tem a firme esperança do que há de vir. Verso de número 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Uma igreja disposta à caminhada, à peregrinação, enquanto aguarda a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma igreja que tem firme esperança, uma igreja que passa pela pandemia, que passa pelas restrições do tempo de pandemia, uma igreja que sofre baixas de irmãos e irmãs que infelizmente foram acometidos da Covid e não resistiram, mas uma igreja que permanece fiel ao Senhor na firme esperança de que a nossa vitória é certa, de que o nosso Senhor voltará para resgatar a sua igreja, para resgatar os vivos e os mortos, conforme o próprio apóstolo Paulo vai dizer mais à frente, nesta mesma carta aos Tessalonicenses, a partir no capítulo 4, a partir do verso 13, quando ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quantos há, queridos, que morrem sem esperança? Há alguns anos faleceu a minha tia caçula dos irmãos do lado da minha mãe, no Gama. E eu já estava aqui pastoreando, e eu fui ao sepultamento da minha tia no Gama, e uma das noras dela estava num estado de desespero tão grande, reverendo Fábio, que ela gritava e lamuriava e chorava, e quando chegou o momento de descer o caixão à sepultura, ela se agarrou ao caixão e não queria deixar que colocassem o caixão na sepultura, porque ela estava em desespero total, não havia esperança alguma naquele coração, não havia nenhum sentimento de fé, de esperança no que Jesus fará quando voltar para buscar a sua igreja. Os que não têm Cristo não têm esperança, e Paulo diz: não queremos, irmãos, que sejais como os ignorantes, ou que fiqueis desesperados como os que não têm esperança, como os que não creem no Senhor Jesus Cristo, mas que sejais esperançosos a despeito de toda luta e de todo sofrimento por que passais. Dias difíceis estamos vivendo, o mundo vive dias difíceis. Além da pandemia, temos outras questões, a politização da pandemia que tem causado transtornos para todos nós. Mas a palavra de Deus diz que nós não somos como aqueles que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo conclui esta perícope do capítulo 4, versos 13 a 18, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras, palavras de esperança. Nós somos uma igreja que vive a esperança do retorno do Senhor Jesus Cristo, o retorno do Rei dos Reis. E Paulo está dizendo que esta igreja de Tessalônica é uma igreja modelo, porque é uma igreja que espera, é uma igreja confiante, é uma igreja que tem a firme esperança. No verso 3, quando ele faz o resumo disso que ele está dizendo, falando da operosidade da fé, da abnegação do amor, ele conclui dizendo: e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo então conclui dizendo que esta igreja é uma igreja modelo. A igreja de Tessalônica é uma igreja modelo para as igrejas no mundo todo, porque é composta de gente que espera, de gente que tem a firmeza da esperança no coração, que sabe que o Senhor venceu, que Ele está vivo e que Ele voltará para resgatar a igreja. É uma igreja que passa pela tribulação, que enfrenta a tribulação com galhardia, que sabe que, a despeito das tribulações, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que assim como a igreja em Tessalônica foi considerada modelo para toda a Macedônia e Acaia, e não apenas na Macedônia e Acaia, mas em todo o mundo repercutiu a fé operosa daqueles irmãos, a abnegação do amor e do serviço daqueles irmãos, e a firmeza da esperança no coração daqueles irmãos, que também nós, Igreja Presbiteriana do Guará 2, em pleno século XXI, sejamos reconhecidos como igreja modelo para a EQ 3032, para o Guará, para o Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo. Que esta igreja seja reconhecida pela fé operosa, pelo amor abnegado e pela firme esperança no Senhor Jesus Cristo. Uma igreja modelo, uma igreja que pode ser vista pelo mundo como irmãos e irmãs que são verdadeiramente servos do Senhor Jesus Cristo. Que assim Deus conceda graça a todos nós para vivermos o Evangelho, servindo a Deus, servindo ao próximo, para a glória do Senhor. Amém, queridos. Deus nos